Não, não sei se eu tenho que ficar quieto. Tem. Espera eu te apresentar. Tá bom. Vocês têm a frase? Frase? É, tem. É que nem os outros podcasts que todo mundo tem que ter uma frasezinha. Não, ah, não, você não tem precisa. Tem uma abertura padrão de todos. Ah, tá. Assim. Não, daí a gente vai falar... Eu achei que vocês usavam mesmo editando. Não. A gente não edita nada. Cuidado com as merdas que você vai falar, porque a gente não vai editar nada. É. É bom saber disso, cara. A gente não edita. Tava. Mas fique sabendo que tudo que você disser pode ser usado contra você. É bom saber disso daí. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos, robôs, construções, mas... Barone, aqui comigo está, pra variar, a Rui Ivona, Thiago Pintacilgos, Jesus Anitia, que já usei essa, mas tudo esse bem. Esse quer falar, repetiu. Aí. Então, peraí. Não, Thiago Paraclorobenzilpirolidina. Dinonetilbenzimidazol, Zanetic. Aê, gostei. Você podia repetir que não... Paraclorobenzilpirolidinonetilbenzimidazol. E me fala o que, que é isso. Não, faça mais puta ideia. Era a palavra mais longa com P que eu achei. E também aqui hoje estamos com a participação especial convidado! De... Opa! Gil Santos, do canal Load Comics. Tô dando joinha pra vocês, gente. É tipo Libra ao contrário, né? Em vez de você ver os símbolos, a pessoa narra. É aquela narração pra seco da Netflix, sabe? Eu tava aqui procurando. E aí, moleque? Eu acho curioso. Porque a série do Demolidor saiu sem a faixa de áudio pra cegos. É sério? E depois que eles colocaram, a galera reclamou. Tipo, vocês eram sério sobre o cara cego que não tem a merda da faixa de inscrição pra cego, velho? Caralho, não sabia disso não. Coitado, mancada com esse ceguinho, cara. Exatamente. O Demolidor não precisa, né? Como é que o Demolidor assiste televisão? Com essa faixa. Não, tipo... Ah, tá, ali. É porque... É, né? É. Ele põe a mão, ele sente as vibrações da televisão. Mas pixel não vibra, velho. É tela de LED. Mas ele, o Demolidor... Ele tem que ter uma TVzona de tubo, né? Pra conseguir ver TV. Não, porque o Demolidor lê jornal passando a mão, né? Ah, é. Que, né? Ele sente a diferença da tinta pro papel. Não é mentira, não, pô. Não tem como, mano. Você é o super tato assim, do Demolidor. Cara, isso é uma mentira? O cara pula de um prédio sendo cego, joga um bastão dele lá, mata. Que sorte. Vocês já ouviram falar de Braille? É o Super Braille. Basicamente é isso. Mas chegaremos lá no... nos temas, no poder, nos temas, mas vamos... Normalmente aqui, Gil... Vocês dão um gancho muito bom, né? Você vê, né? É porque a gente não edita, então tem que sair tudo de uma vez. Ou vai numa tacada, fodeu. E a gente já fez episódio que era fraco, não vamos falar qual, mas é o primeiro. Mas é que eu ia falar, normalmente eu conto uma história minha. Quando a gente tem convidado, normalmente eu falo, conte uma história sua. O que aconteceu com o Gil em algum momento ponto da sua vida, alguma história legal. Ele não pensou, é legal pegar as pessoas dessa forma. É foda, né? Eu posso falar palavrão? Assim, pode. Fala. Porque também eu tô na casa. Vai, caralho. Né? Porra, cu, caralho, cacete. Toma no cu. Tem gente que a casa é santuário. Deixa eu ver, mano. É o santuário do palavrão. De ofensa. Pô, agora vocês vão esperar pensar, vai demorar pra caramba que vocês não vai... Tudo bem, a galera espera. um dia o Gil tacou a pedra... Tá. Não, lembrei de uma aqui. Ah, essa eu não sei se é manjada porque eu contei no meu vídeo dos 50 fatos lá. Não, tudo bem. A gente linka embaixo o vídeo, mas conta a história aí. Não, que ela é curta, mas eu acho que ela tem bastante história bizarra, mas vai. eu nunca tinha usado nenhum tipo de drogas. Sim. Até hoje, ou até esse dia. Na época que tava na moda as pessoas colocarem piercing, que hoje em dia já não é mais moda, eu coloquei um na boca, né, do lado... Esquerdo. Lá no esquerdo. A outra esquerda. É, eu coloquei um, só que, tipo, era muito caro na época. Era, tipo, R$25 já com piercing, né? Com piercing, eles faziam com esse fumbinho. E na época que isso era famoso, 25 pau, você saiu o fim de semana inteiro. É, exatamente. Era a semana inteira o cara que podia passear. Eu tinha, acho que uns 14, 16 anos, 15. Eu queria ter um piercing. É. Aí eu peguei e falei com os amigos assim, pô, vamos todo mundo colocar e tal. Aí um amigo nosso tinha uma tia que ela tinha montado do nada, assim, um estúdiozinho pra pôr piercing na galera lá da vila, lá. Uhum. Só que aí a gente foi e ela cobrava R$5 pra pôr. Com a joia. Já com a joia. Que é lógico... Ela... A joia não era uma joia, era tipo um brinco, só com uma carracha. Não era de aço. Não. Era de alumínio. E ela furava no hard, assim, não tinha esse negócio de pistolinha que nem a galera falou. Ela metia agulha e fora. E ia. Só que eu falei pra ela, tipo, pô, vai doer, mano, tal. Aí ela, peraí. Aí ela pegou uma paradinha que depois eu vim descobrir que meus amigos falou, né? Foi a cocaína, né? Pra fazer dormir a boca. Caralho! Aí ela passou aqui nessa área onde fui colocar o... Eu fico mostrando como se estivesse no vídeo. É ela... As pessoas são imaginativas que escutam o podcast, tá tudo certo. Elas leem livros. Né? É. Elas leem, eu espero. Aí ela pegou um monte de pino assim, colocou assim, fez e começou a passar a cocaína na minha boca e falou que na época era... Acho que xerocaína. Xilocaína. É, ela falou que era isso. Só que o meu amigo falou que não, porque ela tirou mesmo do pino, sabe? É. Não sei se, não sei, como se a galera... E xilocaína é uma pomadinha, não é um pozinho, uma pastinha branca. É uma pomada. Então, ela ficou passando assim na minha boca, aí dormiu essa boca. Aí ela foi lá e pum, furou. Aí depois eu falei pro meu amigo, pô, maneiro, né, que não doeu. Então ela falou, lógico, encheu sua boca de cocaína lá e você percebeu, né? E nesse dia o Gil foi lá e fez mais 8 piercings. Não, eu não coloquei mais, eu só coloquei... É, só isso, só. Na boca. Eu nem sei se é o esquerdo ou direito, mas... É o esquerdo. Foi esse aí. Acho que é isso. Eu não sei se é uma história boa, mas eu acho legal. É boa, é boa. É boa. E você, você tacou pedra no focinho do cachorro porque ele roubou seu Danone, não é? Não. Não, essa é que a galera pergunta da cicatriz. Fala, ah, você tem uma cicatriz aí, você... ou é briga de bar, ou sabe? E sempre fala umas paradas foda. Só que não é umas paradas foda. Foi um cachorro que ele veio comer o meu Danone e eu tava com... Por que você tá rindo, cara? Essa frase, o cachorro veio comer o meu Danone. É que nem, vamos supor, cadê o Vitinho? Já tá aqui no meu colo. O Vitinho tá aí no seu colo. É, vamos, o Vitinho tá aqui. Eu tô com alguma comida aqui. Ele vai ficar cheirando a comida querendo saber o que que é, né? É, sim. É curioso. O cachorro, ele veio lamber o meu Danone. Aí eu peguei um elastiquinho que eu tinha, assim, de cuecas, que me dava fone, aí eu fiz pá no nariz do cachorro, né? Aí ele... Pra ele vazar, né? É, ele era um husky siberiano, que eles parecem um lobo. Sei, lá. Sei. Aí ele pegou e me mordeu aqui, assim, ó. É, lógico, também o tamanho do cachorro. É. Isso é pequenininho, né? Dá uma elasticada na cara do cachorro. Pra quem não conhece o Ju, ele parece um grilo de boné. Thiago, você tinha piercing na mamileta, não tinha? Eu tenho. Você tem ainda? Eu nunca revelei isso aqui de propósito, agora você tá revelando essas coisas. Ah, história de piercings, mano. Ah, então tá. É, mas eu fiz. É, eu tenho piercing no mamilo. Ainda bem que você não sabe. É bom que eu não aperto. É meu segredinho. Ô, quantas vezes já não veio o cara querer me zoar? Porque tem cara que tem mania. O Baroni faz isso. Eu fiz isso uma vez e eu acertei justamente do piercing. Não, não é nos dois, não? É só. Não, é um só. Não, imagina, dói pra caralho. É a dor que eu. A pior dor que eu já senti na minha vida foi eu fazer esse piercing. E aí, tipo, eu quase morri e eu falei, não, vou fazer no outro. Nem queria, na verdade. Assim, o maior passatempo da minha vida é bullying com o Thiago, entendeu? Então chegou um momento que eu tava sem ideia e eu fiz isso. Eu acertei em cheio. Em cheio, só que você, tipo, você pegou e soltou. Pelo menos você foi gente boa. Não, eu soltou imbecil, assim, né? Caraca, mas quando eu tinha na boca, eu sempre tinha medo, porque na época eu tinha medo de brigar com alguém, a pessoa querer... Arrancar. Ah, é. Não, é que no mamilo, tipo, dificilmente alguém vai dar um soco na teta. Não, mas a pessoa saber que você tem, ela queria agarrar o seu... Ah, não, é. Não, mas aí eu brigo com a mão na teta. Vem então, vem. Ele usa aquelas armaduras medieval que é um lado só, sabe? Só pra cobrir o mamilo, que tem o piercing. Caramba. Meio gibão de couro. É, só um lado, só. Começou bem. Coloca um emplastro sabiá. Ah, então agora eu já sei qual é até o lado já. Olha lá, olha lá. É a outra esquerda. É a esquerda diferente da sua, do piercing. Caraca. Então a galera agora pode dar um apertinho. É, você precisa trombar o Thiago em algum evento. Não, não pode. Coloca a mão. Já, as pessoas já querem. Nossa, eu dou um chute. Vai virar um gesto do podcast. A pessoa vai só encostar a mão assim, em solidariedade. Não, Vitinho. O Vitinho tá passeando pelo estúdio. Você sabe quem é o Vitinho? A gente apresentou no último episódio. Ah, então eles sabem que é um gato. Seria legal vocês manterem o segredo. Não, ele miou. Ele apareceu porque ele miou. E ele tem o sinal do Vitinho aqui. Quando você precisa chamar ele, você liga aqui. É embaixo. É onde? Não tem botão. Tem uma chavinha aqui. Cadê? Tecnologia e Thiago não se dá bem mesmo. Pois é. Você vê que olha lá, daí você chama o Vitinho. Olha lá, ó. Vitinho. Bate Vitinho. Ele nem liga, né? Ele chega a dar um tapa nisso. Ele tá cagando, meu. É que hoje ele tá sossegado. Ah, pra quem não sabe, tá cagando e tá cagando e andando. Não é tá cagando literalmente no estúdio. As pessoas têm imaginação. Não, não, ele faz a caixa de areia. É engraçado ficar parecendo um... Olha lá. Não, para o computador. Ô, Vitinho. Fica parecendo um cajuzinho por causa da sílica, sabe? Que, dá até fome. Que dá aquela empanada no cocô. Cocô empanado. Ele caga cajuzinho. Mas qual que é o tema? O tema é... A gente tava falando do Demolidor. Sim, a gente falou do Demolidor, então é poderes mutantes cagados, basicamente. Inúteis, inúteis, estúpidos, idiotas, e afins. Ridículos, imbecis. Porque assim, vamos ser sinceros, qual é o único poder útil? De mutante? É óbvio, né? É o tema, né? De voar? Teleporte. É. Teleporte, velho. Voar, você vai voar, é vento, é bicho... frio, vai estourar seu tímpano se você voar muito rápido pra cima. Ah, não, mas quando eu era moleque eu pensava, pô, eu queria voar pra poder pegar pipa, mano. Se você voar, você pode entrar no banco, pegar uns sacos de dinheiro e ir embora. Você compra quantas pipas você quiser. Teleportar. Ah, teleportar. Melhor ainda, você entra no cofre. Na loja de pipa, mesmo, direto. Corta o intermediário. Já mas se você quer. Se teleportar pro lugar errado? Você não pode sair. E se você tiver dormindo, sei lá, você tomou um remédio, um Dramin, porque esse labirintite voa, você tá lá voando a altitude de cruzeiro, você apaga. você vai voar, puxão. Voar pra baixo. Mas o Noturno, por exemplo, falamos de mutantes, o Noturno tem o teletransporte dele. Uhum. Sim. Ele precisa... Tem umas regras, né? Ele precisa ter visto o lugar... Não, é... O Imagina. Esquema do Noturno é um raio que ele consegue... Que é o Noturno, então, o teleporte mais bizarro do mundo. Sim. Ele vai pra uma dimensão do inferno... É, ele vai pro inferno e pula. E volta. É estranho. Mas o teleporte dele varia pra caramba, né? A distância que ele consegue Sim. pular, dependendo de quem tá escrevendo a história. Exato. Ou o que a história precisa. Exatamente. Mas é só isso. A limitação dele é a distância. Ah, tá. Não, porque o Gil falou a verdade, porque, por exemplo, ele pode se teletransportar e aparecer dentro da parede. É. Que nem a gente comentou no sobre superpoderes aquele, uma vez. É que, assim, todo superpoder, ele tem umas guardas, assim, de segurança já convenientes, né? É tipo como se o seu subconsciente resolvesse o rolê pra você. É. Então você não vai ficar no meio de uma parede, você não vai se empalar se teleportando, né? Vocês assistiram aquele filme Jumper? Sim, eu tava lembrando dele agora quando você falou disso. Que é o teleporte mais legal, cara. É só você ver o lugar uma vez, realmente, foto, e pronto. Né, e tudo. Então você vai, rouba um banco, depois você viaja o mundo inteiro de avião, daí você consegue voltar quando você quiser. Não, o filme não é muito bom também, né? Não. Fizeram... O livro é bom. Só presta o Samuel Jackson no filme. Verdade. Falando palavrão lá. Mas o livro ele é bem legal, velho. Eu não li. Deve ser melhor que o filme, porque o filme eu nunca assisti e já odeio. São 3 ou 4 livros. O filme, ele tem uma ideia boa, mas é mal executado. Exatamente. Acho. Que é uma grande cena também de filmes, né? É. Puta, que ideia foda. Nossa, que lixo de filme. É tipo esses poder mutante. É. Isso até sair Thiago, o filme. Aí vocês vão ver. Essa é pura inutilidade. Você se confundiu, ele tá falando dele ou dele, do outro Thiago? Dele. Não, outro Thiago não conta. O outro Thiago é só no vídeo. É só no vídeo. Então, nesse universo filme, do... Eu linkei ao outro Thiago. Não. É que provavelmente ele vai editar. Vai ser uma tipo, versão suecada. Mexer o Gondry, tudo baixo orçamento, os efeitos cagados. Não, que quando sair Thiago o filme, eu vou ser interpretado por quem? Pelo Leonardo DiCaprio. Vai ser pelo Felipe Dilon. Mas por que vai ter um filme seu? Porque eu quero. Porque você não queria ter ele acha. O filme? Não. imagina você quem ia ser. Samuel Jackson? Da hora, hein? Imagina Samuel Jackson com seu bonezinho tal do One Piece. Não, assim ele já tá no Kingsman, né? É verdade. Verdade. Tudo... Mas ele fala assim, que nem o Alex. É que eu vi dublado. Mas não tem o... Ah, ele deve fazer a língua presa no dublado? Porque a coisa do personagem dele é que ele tem a língua presa no filme. Nossa, eu não lembro disso. Tanto é que eu lembro só mais da... Ah, é a dublagem cagando o rolê. É às vezes acerta, às vezes caga lindamente. Podia ser o dublador do Patolino. Nossa, podia. Porque é o Alessio. O Alessio... A gente tem sempre um bullying eterno com o Alessio, mais ou menos, mas com o Ayrton. Ayrton Marinho, você pode xingar ele aqui, é o território de zoar o Ayrton aqui. Esse é o Alessio, cara, eu trabalhei com ele. Ele fica cantando a música do Patolino Mago Supremo. Tá ligado? Forçando pra ficar igual mesmo. Ele podia ser o dublador. Patolino. Ó, fica aí o aviso, né, pro pessoal do estúdio de dublagem. Se um dia o cara tiver gripado que faz Patolino, dá pra chamar o Alessio. Vai ser a série do Dodgers, não é? A nova agora. Anunciado. Verdade. Vai sair, pode, vai. O Alessio podia redublar uns episódios. Vou chamar ele pra fazer isso de bota no canal. No canal, né? É. Daí a Warner processa a gente, porque a gente tá usando o desenho. Não, mas eu acho que isso foi uma redublagem parodiando, fazendo um episódio. Contando uma história... Em cima de outra história de... É, dá. Não, é porque cai em paródia, tem razão. É. Paródia pode, é. Viva a lei da paródia. É um poder mutante. Protegendo youtubers desde sempre. Sempre tem uma falha, né? Mas assim, X-Men, qual é o poder mais estúpido, inútil, babaca e mané de todos os mutantes que apareceram lá que vocês lembram? Jubileu. Puta, Jubileu é ridículo mesmo. Jubileu. Eu lembro sempre dela quando tá nesse tempo. Mas cara, a Jubileu, pelo menos, o bagulho queima. É. A Cristal é mais zoada. Você chegou a Cristal pegar só Cristal? Faz luz. A Cristal é a... Ah, a Cristal é a do que tem no filme, que só brilha lá, não é? É. O poder dela é brilhar. Ah, nossa, acabou a energia. Beleza, galera, é minha vez. Ela perdeu o trampo, ela pode virar lâmpada. Ela pode virar embalada. Ela fica pendurada. Bota uma gaiola com ela. Refletindo, fazer festa. Mas não é Cristal essa daí, vocês estão confundindo. Eu tô rindo porque foi engraçado que vocês falaram. Essa daí é a... É a Cristal, não é? Não é, a Cristal é a que a depois que vira é a fusão. Música. É, não, não é. Essa daí que vocês estão falando, que você tá pensando, Gil, é a... Meu Deus do céu, é o nome dela. Ela é a loira lá não, que é... Não, ela tem um codinomezinho. Todo mutante tem um codinomezinho. Sim, a Emma Frost. Pera aí, a Frost. Tá procurando. A produção, pera aí. A produção, é o pessoal então, do estúdio. O nome dela em inglês é Dazzler. Eu acho que é Cristal mesmo. Não né? É, a Dazzler é... Puta não, vida. Não, pô, a Emma Frost, ela casou com o Ciclope. Ela sim, vira sim. Diamante, é outro rolê. É, então, mas você é que eu pensei que o Gil tava pensando nela. Não, eu tô pensando naquela do filme, que fica só em glitter puro ali, brilhando no filme dos X-Men. Mas tem no filme? Tem no... Eu acho que ela aparece no Apocalipse. Ah, é verdade. Ah, tá, tem razão. Tá. Eu lembro dessa tosqueira aí. É a Cristal, seu trouxa, otário, cuzão do caralho. Tô falando, porra. Agora que você confirmou, você tá todo. Já sabia! Eu ia contestar. Já sabia. Minha sabedoria inútil de mutantes da Marvel. É, ela é um pouco. Mas era Cristal. Tá. A Cristal, eu acho que ela beira o mais inútil, se bem que, quando a gente for para pensar, a maioria dos poderes são meio inúteis. Sim. Tipo, ou se eles não são inúteis, eles são uma bosta. É. Tipo, seu Ciclope é uma merda. Nossa, coitado. É uma merda, velho. É verdade. Tipo, o cara tem que viver sempre de Juliette, porque ele não pode tirar. É. E se ele tirar, ele não... Cara, é muito... ele não pode tirar uma foto sem óculos, cara. É. Ele não pode vai matar todo mundo. Ele não sabe... Ele não pode viver 3D, porque ele já vê tudo vermelho, né? É. A refração do laser. Puta, mó dó, né? Tipo, os caras falando, ó, você ganhou aqui pra assistir aqui o... Nossa, vai na Premiere aqui no seu filme. Né? Eu não posso, eu não vejo 3D. Coitado. Imagina quando alguém fala pra ele assim, ah, ataca aquele cara que tá de verde, tipo... vermelho pra ele, né? Tipo, imagina se além eu disso... Que eu nunca tinha pensado nisso. Quem que é o vilão? O cara de verde. Não, imagina se o Ciclope fosse daltônico. É verdade. Ele ia ver tudo cinza. É os cachorros que vê tudo cinza, não é? Cachorro vê umas duas, três cores só. E o Barone. O Barone é daltônico. É? Mas assim, da tem hora. Níveis, né? Um negócio assim. Tem. Da hora. Da hora é isso? Eu não sei, cara. Não, ele não enxerga a cor. Tem vários tipos ele de cor. Ele não enxerga a cor. Ele enxerga algumas cores em tons diferentes. Né? Eu troco assim, várias cores. É. Que é... Você sabe que o Flash é vermelho. Sei. Eu não enxergo vermelho. Não? Não. Você enxerga que cor? Laranja? Cinza. Mas é um cinza diferente do cinza normal. Então eu sei que é vermelho mesmo sem ver. É porque você condicionou o seu cérebro por não, associação, você aprende, né? Que, é, exatamente, é, você vai. Porque não é igual um cinza normal, entendeu? E, assim, eu vejo o mundo em cores pastel. Tudo é mais apagado pra mim, as cores. Pelo menos você não vê o mundo como o Zack Snyder, tem um lado bom. Porra, se tivesse com o Instagram na minha cara, eu fico muito triste, velho. O Zack Snyder, eu acho que ele vê tudo cinza mesmo. Tipo, todas, não tem não, cor alguma. É tudo sépia. É sépia. Sépia. Porque, tipo, eu não consigo entender qual que é a ideia dele. Por exemplo, o Superman não é azul pra ele, né? Não. O Superman é acinzentado. Tipo, o Batman é cinza. A Mulher Maravilha é acinzentada. Então, tipo, tudo é cinza pra ele. Cinza. quando explode coisa no filme do Zack Snyder, é cinza também. Pra ele poder jogar o filtro do Instagram sépia depois, vai ficar bonito, bonito, né? Brilha. Bonito, entre aspas. Coitado do álbum de família dele, né, cara? Parou pra pensar nisso? Eu adorei, você já parou pra pensar nisso. Não, porque esse é um fato dele, que é o que marca ele. É, não, é verdade. Ele ainda fala, pô, vamos tirar foto com o tio Snyder. Não. Não aguento aquelas fotos. Vamos tirar uma foto com o tio Snyder. É, as crianças falando isso. Ah, o tio Snyder não, cara. Ele vai marcar a gente, vai estar tudo escuro. Deve ser muito chato. E ele deve mandar ficar todo mundo bravo, porque ninguém... Não, todo mundo na pose do Batman triste. Assim, é. Ai, caralho. Oh, tem outro mutante que é inútil, é o Vermal? Como é que é o nome daquele que tem uns vermes? Tem dois vermes gigantes. Nossa, tem isso? Tem, mas era dos anos 90. Esse não é o... Larval. Não. Larval, é. Larval? Larval, é um cara não, azul. Não, Omega Red? Não, Omega Red é o que sai os... Os pirocona de adamantium. É outro poder que sai só serve pra sai uns dildos. É, ele teria uma carreira no Japão. Nossa, como ele não tá fazendo nada na Marvel, a Marvel devia vender ele pra fazer hentai, porque ele é perfeito mesmo. O Larval é esse aqui, ó, Gil. É um azulzinho. Tem dois vermão bizarro. Cara, esse é anos 90, aí ele fica azul depois, ó. Com o uniforme azul. Você já percebeu? Eu vou fazer uma... Não é uma problematização, mas o X-Men era pra ser a maior representatividade de minorias, etnias e lutarem contra isso. Sim. Existem mais personagens azuis, amarelos e verdes do que negros, indianos e de outras... De qualquer, sim, qualquer coisa que não seja branco todo e azul. É branco ou Technicolor. Aí você vê o Fera, ele é branco, aí quando ele vira o Fera, ele fica azul. É. Ele não vira, tipo, um mas todo marrom. Não, não, mas, puta, seria foda se ele fosse branco e virasse negro. Não, sim, mas poderia ser um pelo cara preto... negro e virar um lobo. Ah, uma coisa mais feral não, mesmo. É verdade, isso é verdade. É, mas ia ser um lobo, ia ser tipo um lobisomem, né? O azul não faz o menor sentido. Não, não faz. Mas você falou a verdade. Você falou não querendo problematizar. Tem que problematizar, porque é verdade. Porque, tipo, ou é branco ou é azul. Não, e qual foi? Negro, quantos tem? Tem o Mancha Solar, a Tempestade. O Spike, que é o... Ah, o Spike, é. Só. Acabou. Ah, e o Bispo. O Bispo. Ah, Bispo. Que é um dos mais foda, pelo menos a Tempestade também é legal. O Bishop lá, o... É ele. Não, o do... Bishop é o Bishop. É não, ele. Não, o do olhinho lá. Do M no... É o Cable. É o Cable. Ah, tá. É que os dois... É que um é negão, né? Mas mesmo assim... Os dois vieram do futuro, os dois têm umas tretas loucas. É legal que, tipo, um é do ano 2000 e alguma coisa, o outro ano 3000 e alguma coisa. É. O Bispo é ano 3000 e pouco, o ao contrário. É o Bispo no Brasil? Bishop é Bispo. Bishop é Bispo. Literal mesmo. É. Mas ele usa dread, eu vejo o bispo um cara de igreja, um bispo mesmo. É, não, é. Sei lá. Ou como se escreve? Se escreve assim, bishop. É. Então pode ser. Nossa, essa piada vai ser horrível. Dois chops. É. Nossa. Eu posso ir embora, agora você fica com o Gil aqui. Quando tem convidado. Puta que pariu, velho. Não, eu faço isso sempre, não é como se fosse exclusividade. Deixa, conta a piada que você tem mais orgulho pra ver se o Gil gosta. É um tweet. Presta atenção. Nem é dele, pelo jeito. É meu. É dele. É meu. É dele, é tão dele, ele acredita tanto que deu um tempo pra ninguém falando, ele retweetou o tweet dele. E só teve esse retweet. Ó, se liga. Sabe aquela música do Legião que é "Meu filho vai ter nome de santo"? Sim. Rodrigo Santoro. Não funciona com ninguém, só comigo. Claro, um rápido essa piada. Uma merda de piada. Tem tantas pessoas que têm nome de santo, cara, que não faz sentido a piada. É porque... Toma essa. São Paulo. Paulo, santo... Pedro, Mateus. Sim, mas era pra ser diferente. Tomé. Ó, então tem que explicar isso aqui. Se tem que explicar, a piada é ruim. É exatamente isso que eu ia falar. Porra, meu, moral lá embaixo, hein? Nunca teve alta. Você tá com um olhar tão orgulhoso de ter me colocado na berlinda agora. Nossa, tô muito feliz. Não, você tem sorte que você não faz stand-up. Você ia morrer de fome, cara, se você fosse comediante. Você... Feliz. Deixa eu aproveitar. Porra, Gil. Qual nome você acha que vai ser o próximo livro do Thiago? O primeiro chama 11 Reis Princípia. 11 Reis e continua. Não influencia. 11 Reis Princípia. Qual seria o nome do segundo livro? Mano, mesmo Thiago. Princípia. Vem de princípio. Ele ia puxar alguma coisa vindo de princípio. Segundia. Olha. Eu acho que devia se chamar 12 Reis e uma Nova Princípia. 11 Reis. 12 Reis e um Princípio Novo. Olha aí, ó. É só humilhação, aqui é bullying. Eu vou chamar mais gente, viu, Thiago? Mas o poder é mutante. A gente chegou na conclusão que existe só três negros no universo dos X-Men. Não, e assim, o primeiro índio mutante que apareceu, ele é a porra do Apache. Ele se vestia que ele com uma fantasia de índio e ficava lá, sendo índio. É a fantasia é de Halloween de um índio, é né? É muito cagado. É. Mas tem o... Não é o Apollo, como que é o nome do que é gay? É o Iceman, ele é gay, né? É, o Homem-Gelo é. O Homem-Gelo e tem outro, não tem ou não? Ele é o único gay? O Mercúrio. Mercúrio? É que depende do universo. Isso não é no universo regular, se eu não me engano. Acho que no Ultimate ele é homossexual. Não, ele no é Ultimate homossexual. Ele tem um relacionamento incestuoso com a princesa Escarlate. É que tem três versões principais. Sim. No universo Ultimate eles se pegavam. Sim. Isso veio antes de Game of Thrones? Foi depois. Então ficou bem na caruda o que que era, sabe? Aí. E era bem assim, que nem no Game of Thrones que eles se pegam escondidos. Eles pegavam escondidos, sabe? Era numa moita, eles se escondiam, se pegavam e iam lutar. Eles são filhos de sangue do Magneto. Sim. Uhum. É. Magneto pegou quem? Eu não lembro. Uma pessoa X, né? Não tem uma mãe mutante. É, não é mutante, é humana. Pode falar barriga de aluguel? Acho que não, né? Não sei. São filhos bastardos, né? Basicamente, eles eram bastardos, porque eles eram do circo, né? E aí ele... Eram do circo? Eram. Eu não entendi a pira que a galera tem com o circo. Porque, tipo, tem o Noturno também que... né? O Robin. Noturno, Robin... É, que faz sentido com todo o rolê que tinha de circo no começo do século XX, tá ligado? Todo mundo que era estranho de alguma maneira ia parar no circo. Pensando. A sociedade não aceitava as pessoas com as estranhezas, o único jeito que eles tinham de ganhar dinheiro, comida, era se apresentar no circo pra galera achar eles bizarros. É, mas no caso do Robin, é só porque ele era acróbata, né? Tipo, acrobata? Acróbata. Não é o certo, acróbata? Na Acrópolis. Acrobata. O acrobata, porra. Senhoras e senhores, o escritor Joãozinho. É um acrobata. Ainda bem que é escrito, não é narrado, né? O audiolivro dele ia ser, ó. Ainda bem que não tem circo no meu. Foi o Alessio pra narrar. Nossa, vamos falar que é editora hoje, velho. Vou mandar um e-mail agora pra editora. Ele devia fazer um personagem, vai ser aquela coisa mais novelizada, legalzona, quando sim, é um livro bem feito. É, que tem vários. O Alessio devia ser aquele magão do Bruxão do Mal lá que aparece no pedaço, nos flashbacks. Aham, sim. Ia ser do caralho, mano. Olha, valeu pela ideia. Vou ligar pra editora hoje. Achamos o homem. Fala que quando dando muitas ideias pra editoras aí, espero que todo mundo me acredite aí. Mas você espera sentado, trouxão. Devi, é só. Chamando na chifra. É assim que tem que ser, gostei, Gil. Se você pensar bem, o poder do Wolverine que é engraçado, porque tipo, que é o Wolverine. Não, meu Deus. Por que a pessoa tem que ser babaca pra falar? Não, anglófono. Porque... Se bem que você que tava falando Iceman, aí os caras. Eu lembrava de Homem de Gelo. Apollo. Ó, tem a diferença aí. Mas... você não precisa falar Wolverine. É. Facebook. Twitter. Mas é assim que é o nome, ué. Eu vou pegar meu notebook e vou até o Starbucks. Na verdade, não se fala notebook. Se você vai falar inglês, na verdade, é laptop. Depende, são dois modelos diferentes, você não entende de tecnologia. Não. São duas coisas diferentes. Não é. São. Me conta. Na casa porque vende notebook. O Wolverine. Aí, ó. Resolvido. É legal isso daí. Qualquer dúvida que você tiver do nome de alguma coisa, entra no site da Casas Bahia. A grande massa compra lá. É. Depende, Magazine Luiza. Como é que a linguagem é feita, Luiza, cara? É como a linguagem é feita e se transforma? Não, tipo... concordo. Isso eu concordo. Mas eu não. Por que que entrou pra esse lado? Parece que eu tô contra porque a língua, eu só sempre falei. Sempre que tem um convidado, o ponto é te agredir. Tem sido assim. E aqui automaticamente vai pra ele. É. Aqui, né? Claro, ruivinho, leite com pera. Olha o bullying. Eles estão em extinção, cara. Será que é por isso? Porque todo mundo fala merda assim? É, porque batem na gente e a gente morre. Pior que outro dia. Tinha o bagulho de espancar o ruivo, né? Jogar o ruivo tinha, no rio. Não, tem. Ah, você diz antigamente? É? Tem coisas historicamente assim e tudo. Mas nos Estados Unidos tem o dia de chutar o ruivo, né? Só que assim... É tipo Judas da gente, vocês. Não, lá nos Estados Unidos. Que aqui a gente... Malha o Judas, né? Mas assim, mas sabe que é foda? Porque tipo assim, criança apanha. Aí você chuta... Ah, mas é qualquer ruivo que você vê na rua. Se eu estiver andando na rua nos Estados Unidos nesse dia, os caras vão me dar bica. Só que assim, você chuta uma criança, pode matar a criança. Porque a criança às vezes tropeça, bate a cabeça e morre. Então, não chutem os ruivos. Principalmente não, eu. Não chutem as crianças. Não, não, claro. Já é adulto, beleza. O adulto se defende, né? Outro não, mas dia não... um cara quase bateu no Thiago, não. Lembra? Não bateu, mas... A gente, essa história é legal, porque foi no lançamento da Escape. Foi. Ah, eu lembro. Camiseta do Motley Crue. É, que daí o cara falou, é, pause. Não é que ele quase bateu. O cara que contou essa história aqui. Eu contei essa história aqui, eu acreditei. Falei, ah, o Gil representou. Muito obrigado. Viu? Eu acreditei. As pessoas não te acreditam, eu tá sim. Tá vendo, editoras? Escutem mais podcast. É. E o Gil, às vezes, ele faz um vídeo, fala do negócio, as editoras não colocam, né, no ar, às vezes. A gente vai falar. Fica à vontade, cara. Se quiser fazer um desabafo aí, ó. Se quiser desabafar, fica tranquilo. Enquanto a gente não é tão grande, pode fazer. Mas aí depois todo mundo cresce, aí eles vão atrás das merdas pra jogar. É, sim, é verdade. Não, não precisa falar o nome, não, mas eu sei que já rolou uns lances assim, é foda. Porque, tipo, é reconhecimento do seu trampo, entendeu? Você tá fazendo o vídeo, você faz o vídeo falando do produto de uma editora. Legal que eles peguem e coloquem na fanpage deles, no... Na fanpage deles. Você viu? Isso incomoda. Claro, eu também. Como eu lido chama? Com isso toda semana. Porque você fala fanpage. Você não fala com esse sotaque. Na página deles. É, na página do Facebook cê, deles. Você viu o vídeo do Transformers, né? Vi. Você viu de Star Wars? Não, de Star Wars não. Ele esqueceu uma palavra em português. É verdade. Qual a palavra? Refilmagem. E eu falei reshoot. Nossa, eu nem sabia que era reshoot. Eu falaria reboot, sei lá. Assim. Oh, mas reboot, por exemplo, como que você fala em português? Não, falando sério, tem alguma palavra? Reboot não. Não tem, né? Você viu aí, ó. Não, mas daí virou, mas daí virou reboot. Você não fala reboot. É que nem hoje em dia você querer ficar falando Superman. Ninguém mais fala Superman. Mas é Superman. Não, agora, tipo, tirando todo o bullying comigo, eu outro dia tava pensando sobre isso, porque antigamente era Super-Homem. Que a gente fala. E eu normalmente falo Super-Homem. Não, era é Superman. Eles trocaram pra Superman. No... então eu continuo falando errado. é errado. Será que é errado você falar? Eu não acho, porque ficou, sei lá, 60 anos falando Super-Homem aqui no Brasil. Tá, e aí, de repente, virou Superman. É igual Caco Sapo, que era o Caco. Agora é Kermit, que é o nome... Não, porque não. Sininho virou Tinkerbell. Tinkerbell, exato. Star Wars era Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas, isso. É. Star Trek, Jornada nas Estrelas. Porque é pra unificar a marca, né? Tipo assim, pra todo mundo... Então, mas aí a marca não tá querendo mostrar que tem sotaque. Mas eu não tô querendo mostrar que eu tenho sotaque, eu só falo. Superman. Mas então, e os gibis antigamente era na capa Super-Homem. Sim, sim. Né? Agora é Superman. Isso é bom, as crianças... Facilitou o trampo da editora, né? Não, a capa você não muda nada. Capa. Você só coloca o código de barra novo e fechou. Já. Foda-se. No número e olha que às vezes tem editora aí que escreve Liga Xuxista, né? Liga na Xuxista? É, você não viu isso? Não. Vocês não viram isso? Como? Eu tô velho, cara. Eu não leio mais mensal. Eu também não. Uma editora que publica Marvel DC no Brasil... Aquela única que faz isso? Não, não. Tem mais. Porque Salvati tá publicando, Panini tá publicando. Não, mas a do Monopólio. Tá. Ela publicou Liga da Justiça, só que tava escrito Liga da Xuxiça. Não colocaram o T. Do Justiça. Nossa, Justiça. Sério que entendeu? Saiu? Isso saiu, passou? Tem edições assim que a galera guardou e tipo eles tiveram sim, que vale retirar mais. Uma galera, eles tiveram que retirar da banca e repor. E é lógico, alguém lá dentro foi demitido, provavelmente. Que da hora, não, Liga da Justiça. E pior que isso pode ser demissão, porque é muita grana. Sim. Porque você imprime, tipo, exemplo, sei lá, 5 mil. Né? É, exato. Aí você tem que fazer... 5 mil. Você tem que pedir... 50 mil. Não, não. Eu falei, exemplo. É muita coisa, realmente. É... Mas é que eu não sei qual que é a tiragem de um Liga da Justiça. Deve ser bem... 50, 70 mil. É. Porque tem que ser 30 mil mais de 30 mil pra ir pra banca, né? Sim. É. Puta, é muita grana. Muita grana. É muita grana. É o que você paga R$1 em cada gibi. E mesmo que você arranque a capa de todos e coloque uma capa nova, não tem como fazer isso. Porque é tudo automatizado. Eu tenho uma edição de Lobo que eu guardo, que ela veio com as páginas de cabeça pra baixo. Ah, legal. Isso acontece às vezes. Ô, e vale, viu? Eu guardei por isso, eu troquei ideia com os editores lá, falei, ó, veio errado. Aí, você quer trocar? Eu falei, não, eu vou guardar porque eu sei que um dia pode... Você devia ter pedido pro Simon Beasley assinar essa daí. Você não, ia... mas não é o Lobo do... Ah, não é o dele. É o Lobo Solitário lá. Ah, Lobo não, Solitário. Não, é o Vagabonde. Nossa, cê, tipo, cê são três coisas totalmente diferentes. Mas tem a ver com o lobo, tá tudo certo. Não, sim, sim. É que eu pensei numa coisa, depois você falou outra, mas na verdade era outra. É assim que funciona. É, o cérebro funciona assim. Por isso que eu não leio o livro. Não, mas se fosse... Eu não vou entender as coisas. Mas se fosse uma do lobo, do Simon Beasley, ele veio pra CCXP, você até ganhou um desenho dele, sim, né? Sim, sim. Essa história é boa do desenho, inclusive. Será que pode contar? Pode, né? Não sei. Vai de vocês. Eu não sei quanto. Não, né? Conta. Não, de boa. Tá livre. Ficar, tipo, 3 horas aqui falando de um monte de coisa. Não, deixa eu ver quanto é o tempo. Não, tá tranquilo. Tranquilíssimo. Manda ver. Não, é que essa história é legal. Como é que você chegou pra ele? Não, é que, tipo, CCXP 2016, né? Foi do ano passado, né? Ano passado, eu levei um caderno de sketch desse tamanho. Ah, galera, É desse tamanho. É desse tamanho, gente. Imaginem o caderno. Imaginem aí um caderno formato americano. Foi o caderno formato americano. Era tipo uma folha de sulfite mesmo. Tamanho de folha de sulfite. É. A4. Exatamente. Quem manja é outra coisa, né? Aí eu cheguei no Simon Beasley e queria um sketch do lobo dele. Só que era tudo 250, 200 conto. Era muito caro. Era 50 o rosto e 200 o corpo inteiro. Era uma coisa assim. Era um negócio assim. É. Aí eu peguei e eu só tinha R$50, né? E eu não queria pagar, porque tipo, mano... Eu gosto da arte do cara, né? Diminuir esse peso, mas tipo, eu só tinha 50 conto. Não, explico. É que você só tinha R$50 no geral. Era todo o dinheiro que você tinha no dia. Sim. Aí eu peguei e falei, pô. Aí eu cheguei nele, ele falou que ia desenhar e tudo. Aí eu falei, pô, Black Friday, né? Porque tinha acabado, né? Tipo, era na semana que teve o Black Friday. Aí ele ficou falando que era 200, porque era uma 4, né? Era muito grande. Aí ele ficou falando que era 200, tudo. Eu falei, pô, Black Friday e tal. Aí ele, aí ele, tipo, gostou, sabe? Ele falou assim pra mim. Aí ele fez por 50. E, tipo, eu levei na 4, assim, um lobo grandão, bem feito pra caramba. Vai lembrar que o Vinícius pagou, acho que foi R$200 no Constantino. Eu vou falar isso mesmo, hein, Vinícius? Falando dos dois quadrinhos lá, hein? acho que foi 200 conto num Constantino, num busto do Constantine, e eu paguei 50 no meu. quem chora mama. Quem chora mama, aí ó, fica a lição aí, falar pros quadrinistas internacionais que é Black Friday na CCXP. Fala pros nacionais também. Pô, cara, se alguém oferecer 50 pau pra um nacional fazer o um negócio... Eu vou oferecer 50 pau até eu desenho, véi. Exato, eu faço. Pô, vocês estavam vendendo uma sketch de um quadrinista nacional. Não, era brincadeira isso aí. Era zoeira. Era zoeira. Não, mas era minha que eu dei pra vocês. Sim, mas... Não, mas era... Não, vendeu, não. Não, foi o seguinte, era um cara que pediu pra você... Que você deixou que você tava indo embora, você deixou com a gente, o cara ia vir buscar. E a gente falou brincando que ia vender. A gente não vendeu, o cara não, veio pegando. Não, mas teve a minha. Eu ganhei uma, que eu não quero falar qual foi o quadrinista. Mas eu ganhei, a gente não vendeu. Ficou com alguém isso aí. Cara, acho que ficou com o Samuel. Nossa, tá tão bom que... Não, tava bom, era legal, era mas legal. Mas é legal, mas assim, eu não sou muito do rolê de ficar colecionando posters. É, eu também não. Eu também não. Não me importa. Eu não, também não, eu só paguei 50 pau no do Simon Beasley. Mas, pô, aí é diferente. Gente... do lobo. É, não, e assim, tá, eu até entendo, porque foi no caderno. Sim. Tá. Não, beleza, vai. Ele só... É que assim, mentira, na verdade... eles não entenderam, galera. Peraí que eu preciso votar, pode continuar vocês dois aí. Você fala de pelo menos mais um poder. Mais um poder zoado de mutante. O do Wolverine. O problema do fator de cura do Wolverine é o seguinte. Wolverine. Ele varia de autor pra autor. Sim. Porque tem aquele que ele é atingido por uma bomba atômica, um negócio assim. Sim. E ele... Não do filme, eu tô falando da HQ. E aí fica só o esqueleto. Sim, e de repente ele volta, né? É, ele cai numa forja, acho. Daí o esqueleto dele sai da forja. É, não, isso é um esqueleto andando assim, sem órgão, sem nada. De repente... Sem tendão. 2000 lá, De Volta pro Futuro? É isso, fica igualzinho. Ele fica igualzinho. E ele sai andando, tipo, dá 3 quadros, ele tá de novo. Sendo que, antigamente, tipo assim, por exemplo, alguém dava um tiro nele, ele ficava meio com dor, ainda até curado, demorava um tempo. E se você derreter tudo, tirando só os ossos se espalha. Você vai crescer pedaços separados de Wolverine, ou vários Wolverines, né? Que os ossos, cada um vai virar um Wolverine novo. E na fase que teve lá do Apocalipse, que ele era manco, não é manco, né? Que fala que ele tava maneta. Sem maneta. Ele era... Foi o Ciclope que tirou a mão dele, né? E ele tirou o olho do Ciclope. agora ficou legal, porque... Não, você não sabia? É... Não, assim, ó, sinceramente, era do Apocalipse, é do caralho, do começo ao fim. Só que não faz o menor sentido ele ficar sem a mão. Não, não, não faz, não faz mesmo. Só mas assim, mas é que é bom e pronto, entendeu? Você tem que dar um... Ele tirou a mão, aí o outro perdeu o olho... Não, mas era uma fase, essa fase é antes desse negócio dele virar esqueleto e sair andando, não sei o quê. Era uma fase em que o fator de cura dele era meio complicado. Ah, não era é o que o Magneto tira e ele fica selvagem, não é? Foi antes disso, se eu não me engano. A Era do Apocalipse é antes disso. É antes disso. Porque depois disso foi quando ele virou meio um lobão, assim, né? Ele ficou, não o lobão babaca que canta aí, ou... Ele virou tipo, meio que um animal. ele virou meio que um animal com um lenço amarrado na cabeça. Lembra que ele era meio tortão, assim? Ele parecia meio que um urso andando, assim. Igual selvagem. É, igual um animal que dá o nome dele, né? Que é o Carcaju. E aí foi antes disso. Mas o Era do Apocalipse, tudo é muito legal. Tipo, os times, né, formados, é tudo misturado, daí... Pô, tem uma coisa que eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar, eu não tenho religião, dane-se. Não, aqui... Ah, ninguém tem aqui. Uma das frases que eu sempre falo aqui é, eu odeio Deus. Thiago, é o senhor, eu odeio Deus! Não, não, eu falo, é maneiro, que ferra é a fanbase. É a fanbase que estraga. Não, é que eu falo que essa frase, só pra te explicar aqui, essa frase eu falava quando eu era mais moleque, né, no trabalho, e as pessoas ficavam com medo de mim, assim... Mas era, tipo, não deu nada. Já era ridículo desde sempre. Sim, eu nasci ridículo. Mas então, tem que. Nasceu duas... burro, não aprendeu nada, esqueceu metade. Isso era o quê? Era um filme, né? Era um filme. É. Você vê que tem muita similaridade entre X-Men e a Bíblia, né? Porque, tipo, você não consegue entender nada, sabe? Dos dois. A cronologia da Bíblia. A cronologia da Bíblia não faz sentido. Outro dia eu tava conversando com um amigo meu, eu falei pra ele, pô. Não é o cara da arca lá? Aí ele ficou falando, não, esse daí é outro. Aí eu fiquei tipo, mano, pra que mim arca? Era um cara só. Do Noé. Ah. Que tem a arca de Noé e tem o outro maninho lá que abriu o mar. Não foi o Noé? Moisés, não, Moisés. Aí eu achei que ele tinha abriu do mar pra passar o barco, tá ligado? Mas o barco foi na água, porra! Vai deixar na terra! Aí ia ser uma carroça, né? Carroça de Noé, mano. Não. Noé carroceiro dividiu o mar pra levar os papelão pra Judéia. Não, mas a lógica é que, tipo, eu lembro que na história, depois que ele abriu o mar, uma galera foi tentar atravessar. E fecha o mar de Noé, o exército dos egípcios. Eu achei que era a galera que não entrou na arca, entendeu? Não. Não, não, a arca é pros animais. Ah, é verdade. Não no que o ser humano não seja animal, mas... Inunda todo o planeta. É. O mundo inteiro vira água. É antes ou depois do dilúvio? É antes, né? É antes do, assim, do Egito. Antes, né? Depois do dilúvio. Não, a timeline é confusa igual a X-Men, você tem razão. Moisés é depois de Noé. É. Ah, não faz sentido, cara. Não, não faz. É a Bíblia, óbvio que não faz sentido. Não, pra que o Moisés foi a mar depois que já tinha resolvido? Não, é que assim, o Moisés, ele faz tipo um não, piquete. Eu tô rindo do... Ali abriu o negócio pra passar o barco. Assim, ó, tinha Egito antigo, beleza, e os judeus eram escravos dos egípcios. Sim. Moisés chega, levanta o piquete lá, pá, não sei o que lá, pega todo mundo e fala, vamos vazar. E nisso Deus começa a castigar os egípcios foda. Várias pragas, cacete, uma galera morre, mó escroto. Aí eles estão fugindo. Daí quando eles estão fugindo, o exército do faraó vai atrás pra matar todo mundo. Aí o mar abre pra eles passarem, eles passam, os egípcios estão atrás ainda, atravessando o mar também, né? O mar fecha em cima e mata todos os egípcios afogados. O Deus do Velho Testamento era muito louco, mano. Matava mó galera. O Moisés era mutante, porque ele abriu o mar. Sim. Jesus. Não, Jesus era o primeiro mutante. Não, Jesus andava sobre a água. Sim. Jesus é bem depois, né, de Moisés. Não, não, mas era tudo mutante na Bíblia. É Novo Testamento. Ó, vamos lá, quem são os mutantes da Bíblia? Jesus. Moisés, que abriu o mar. O que fez a arca deve ter um poder, porque, tipo, é o poder de... Chamou os animais, né? Chamou os animais, é verdade. Quem fez a arca chamou os animais? É. Não. Não, os animais vieram não, porque... Não, quem fez a arca não foi os marceneiros lá da época? Eu pensei que você falou os marcianos. Eu também. Esses são as pirâmides. Não, porque eu lembro que meu pai falava, né, que Jesus... Ele era ruim em trabalho, porque nem como marceneiro ele conseguiu se sustentar. Ele teve que virar evangélico, sabe? Meu pai falava isso e eu ficava tipo, caramba, mano. Ele era marceneiro mesmo. Caralho, meu, olha, a religião católica pro Gil é a mesma coisa que a timeline de qualquer história da Marvel pra mim. Mistura exato, tudo. Mistura tudo. Não, isso aí é antes ou depois. Eu não sei mais, é um nó. Não, porque minha mãe era muito evangélica. Meu pai, ele não era muito. Aí minha mãe... Eu notei. Aí minha mãe ficava falando esses negócios, tipo, não, é que Jesus, ele morreu e depois de 3 dias ele voltou. Aí meu pai falava, pra que ele voltou depois de 3 dias? Tipo, pra que isso daí, sabe? Aí a gente é o fator de cura, levou 3 dias, ué. É. Porra, 3 dias, cara, só ele volta depois de morto e... Mas aí, depois que ele voltou depois de morto, o que ele fez? Tá viajando até hoje? Foi pro céu. Foi embora. Ele não ressuscitou, na verdade. Se você for pensar bem, ele virou um espírito, né? O corpo dele some. Sim, é, exato. Ele é o mashup. Ele é o espírito com corpo. É. Entendeu? Ele, sei lá, agora virou uma coisa muito louca. Não tem sentido. Ele é tipo o filho do Quarteto Fantástico lá. Se fosse ter o amálgama, que nem teve Marvel DC, da Bíblia, com o que seria? Pra gente fazer aqui. Qualcorão, né? Puta, não entra nisso, pelo amor de Deus. Mas tem que ser, velho. É, não, Marvel não. DC? Ué. Não, Bíblia... Eu não sei nem o que é o Corão, pra ser sincero. Melhor assim. É dos muçulmanos. Dos muçulmanos. Vamos manter assim. Mas... Pode ser a Torá. A Bíblia é a Torá. Não, seria a Bíblia com o Senhor dos Anéis. Aí, então, teria... O Jesus ia ser com o Legolas. Por quê? Jégolas. Porra, mano, não é essas piadas do Thiago, mano. Não, é porque, como que era o amálgama Marvel DC? Por exemplo, o Batman foi com o Wolverine, certo? Sim, mas Marvel DC... Era o Garra da Noite. A Garra da Noite. É o herói mais anos 90 dos anos 90. Mas a Bíblia e Senhor dos Anéis é tudo mitologia. É tudo, cara. Mitologia. Não, tudo é mitologia, então, né? Tipo... Não, nem tudo. Tudo. 11 Reis é mitologia. Vem falar que é religião agora aqui, só pra... Torço que vire, porque daí aí que eu fico rico. Nossa, que horror, velho. Charles Manson da vida. Caraca. Mas é isso, Jesus não era um bom marceneiro, foi demitido. Ele quer entender a Bíblia. Hoje, caralho, eu... esse podcast virou Entendendo a Bíblia com Gil Santos. Não, continua. Mas porque meu pai falava, tipo, mano, Jesus não conseguiu ser um marceneiro, ele foi demitido. Mas ele era marceneiro. E teve a mão dele que meu pai não. Falou que ele chegou derrubando as barras. Meu pai era muito derrubando... bom. Derrubando as barraquinhas dos caras lá no comércio. Ah, verdade, rola isso. Meu pai falava, ele pegou lá, ficou com raiva que os outros eram melhor que ele, saiu derrubando as barraquinhas dos caras. Teve caras. Isso, Jesus fez rola isso? Um bagulho desse. Sim, nossa, Jesus. Porque todo mundo começa a vender coisas na igreja, nos templos que ele ia lá e ficava pegando. Ele tava atrapalhando o comércio dele. Então ele foi lá. Não, e... não é que tava atrapalhando o comércio dele, que não era pra idolatrar a imagem. É, exato. É. Ele falava, eu sou só uma pessoa. Tal, hoje em dia ele estaria decepcionado. Tem pra gente caralho. Que idolatra aí youtubers. Não, estaria pra caralho. Jesus seria youtuber hoje em dia? Seria ele? Seria, honra! Nossa, imagina quantos inscritos ele dando por cima. Ele teve 12 inscritos. É verdade, um teve 12 hater, inscritos. E era Felipe Neto. Ou um PC Siqueira. É, pode crer, era um inscrito que ficava, não faz sentido, não faz sentido. É. Ele fazia os vídeos andando sobre a banheira de Nutella. Caraca! Fui multiplicar, fui transformar água em vinho e olha no que deu. Caralho, mano. Desafio, tente não rir. Não, a gente vai ser massacrado, velho, depois desse. Puta que pariu. Jesus youtuber, meu Deus, melhor canal. Qual kebab é melhor? Do Mac Romanos ou do Judobs? Caraca, mano. Coitado de Jesus, né, cara? Teve uma vida dura, cara. Não, imagina você ser uma criança. Não, eu sei. É que você fez uma cara mó triste, assim. Coitado de Jesus. Não, é porque eu fico... Meu pai, ele me contava muita coisa, assim, que eu ficava, assim, tipo, pensando, pô, a criancinha nasceu lá no celeiro, cara, do lado dos animais. Mas é o que mais acontecia naquela época. É, mas nem toda criança surgia até hoje em dia pra dar presente, acontece. Sabe? Tipo... É, isso é verdade. É uma vantagem aí. Nasceu privilegiado, ganhou já. Ganhou ouro. Meritocracia, tá aí, ó, desde o Novo Testamento. Ganhou ouro, viu? Ganhou ouro, cara. Ganhou ouro, mirra e incenso. Pobre. É que ele continuou pobre porque não soube usar o ouro, né? Sim. Ele era humildão. Mas ele era bebê, na verdade. Foi culpa dos pais. Aposto que o pai dele comprou o Play 4, cara. Naquela época. Naquela comprou. Época ele deve ter comprado o camelo mais top. Vem, Maria, vamos dar uma volta no camelo mais top daqui da Arábia. Quem é melhor, o Celta 2012 ou o camelo top do José? Top. Quem é mais? Os 2,80 por hora. Os 2,80 por hora. Coitado dessa galera, cara. E ele era trouzeiro, mano. Teve aquela vez lá que... Você tá fazendo o dia do Thiago. Sim, então é o melhor episódio, continua. Não, Jesus era tronzão, então. Não, é que eu lembro que teve um amor que meu pai falou pra mim que ele mandou um cara matar o filho só pra... Não, foi Deus, não foi o Jesus. Foi Deus. Aí, ó, como ele era zoado. Era o pai dele. Tipo, aí depois como ele era zoado. É, porque você pensa, você fala, ah, pega seu filho pra me ver se você confia mesmo. Mano, não confio nem em mim, tá ligado? Aí você fala, ah, vê se você confia em mim. Aí quando você tá pra matar seu filho, fala, ah, é zoeira. Isso era Jó, não era? Não era Abraão? Abraão mata o seu filho. Ah, é que era tipo Deus e o diabo sendo zoeirão, né? É. Eles eram aloprão. Depois eles fizeram o canal junto, né? Deus e o diabo. Foi. Tipo, deve ter feito, né? Porque é canal de troll, assim, sabe? Ele faz as... trolei meu irmão. Trolei Abrão. Na época, com certeza, umas paradas assim. Que horror, velho. Nossa. Aí, imagina Jesus lá. Surra de like. Pá, pá, pá. Daí os caras... Aí ia ser da hora. O primeiro ele multiplicava os likes que nem os peixes, velho. Eu só precisava de um. De um peixe? Ele multiplicava pão e peixe, lembra? Sim. É. Então, like era a mesma coisa. Aí, que burro. Ele poderia ser padeiro. Poderia ser açougueiro. Então, vinheiro. Peixeiro, né? Peixeiro. Ele podia chegar num rio, pegar uns barris, colocar assim, transformava em vinho e vendia como vinho. Vinho vale mais que água, ia ficar ricão. Ia virar tipo Trump. Não soube usar as habilidades mutantes. Ele era mutante naquela época. Era. Não, era, com certeza. Era porque ele era filho de um cara que não era... Do Apocalipse. De Deus. É. Nossa senhora, aí tá vendo? Que... X-Men e a Bíblia, você tem que ler um e já ler o outro. É, daí você tá lendo a Bíblia, tá lá, né? Deus falou para Abraão matar seu filho. Continua na edição 34 de X-Men. Então... Ah, né? Tem os apócrifos, que é tipo, capítulo, livro dos Morlocks. Quem foi o roteirista da Bíblia? Eu não sei. Tem um cara aqui. Não, alguém escreveu. Foram os judeus, cara. Mas eles sofriam, cara. Eles arrumavam um tempo. Por isso, era escapismo. É igual a gente lê os X-Men hoje em dia. Era pra fugir da realidade. Caraca, olha aí. Então. Meu Deus. Não sabia disso. Todo mundo se fudia. Na verdade, naquela época só se dava bem. Quem tinha dinheiro. Quem tinha Até dinheiro. Até hoje é assim, né? Não, então, não, mas assim, naquela época nem quem tinha dinheiro se dava bem. Era todo mundo fudido. Não, acho que quem tinha dinheiro. Tipo... Quem mandava nos outros se dava bem, velho. É como é até hoje, né? É tipo o Temer e o povo. Por exemplo, sei lá. Não, é que tem povo que é burro mesmo, né? Tipo, é diferente. Tem gente que não tem a condição de entender e tem gente que... Ah, não, exatamente. Quem é coxinha, essas coisas, assim, é o povo que se ferra porque é trouxa. Caramba, esse é o podcast mais multitema que a gente já... Tá incrível. Mas tem uma linha narrativa que faz sentido, na verdade. A gente tá na linha dos mutantes. Entra. Caminhos do coração. É. Nossa, aí, mano, ó. E os mutontos, lembra dos mutontos? Não. Eu fico com muita dó daquele quadrinista que era um ator dos Mutantes. Puta, cara. Que pariu, Felipe Fogosi. Eu fico. Ah, sim, Felipe Fogosi. Por que ficou com dó? Porque ele escreveu a Aurora. Uh-huh. Eu vou ser sério, eu não li, cara. Eu não li. não é com preconceito por ser um ator. Não. Porque eu sei que ele fez uma novela muito ruim. Então, automaticamente, eu fico pensando, isso daí pode ser um roteiro que ele teve ideia fazendo aquela novela, cara. Aí eu fico, tipo, não vou ler. Aí eu vejo a galera indo tirar foto com ele, é porque ele fez uma novela ruim, por causa do quadrinho, cara. O marketing dele deu errado. Não deu errado porque ele vende bem, viu? É. Ele faz todos os festivais que a gente faz, ele tá. Porra! Ele vende bem, ele vende bem mais que a gente. Eu vejo ele nos festivais. Faz tudo. Não, eu acho legal, Ele tá lançando um novo agora. Ele vai lançar o BBB dos Mutantes lá, né? Tipo, daquela novela lá. Ele foi que sobrou, né? Assim, que teve sucesso. É, mas assim, ele... Nem lembro o Mutante que ele era. Era, ele só tava uns raiozinhos pelo olho, não era? Ai, não lembro. Acho que era. Foi dali que foi dessa novela que saiu a expressão sapão. É mesmo? É, que tem o videozinho da menina, você vai linkar, que é tipo, a menina fala, ai, que sapão. E é um sapo só, assim. Tipo, eles filmavam um sapo, daí colocou como se fosse grande a menina olhando pro sapo, assim, sabe? Nossa, uma loirinha. É. E eu lembro que uma vez eu tava vendo, eu acho que era o Felipe Fogosi, inclusive, que o cara tinha um bastão, que tinha uma pedra na ponta, tipo um pedregulho, assim. Ele, pelo poder da pedra filosofal, assim. Caralho! Era tipo Gandalf, sabe, assim. Ah, recorda tudo errado. Não, é. Não, mas assim, mas o Felipe... E eles fazem novela de mutante e novela da Bíblia, olha só. É. Tá tudo junto, quem não quer. Só se você pegar, quer ver, ó... Eu não vou. Com o que a gente consegue linkar o Noé do mar abrir? Eu não lembro de nenhuma fase que alguém tava no barco assim. Dos mutantes? É, do. Ah, mas não é não o barco, cara. Não é o barco, mas não tem nada a ver com o mar abrir, velho. É. O mar abrir é Moisés, cacete. Não, mas que. O nome da arca é Noé. Não é o nome do cara. É o nome do cara. É a Arca, de Noé. O Noé construiu. É. Ah, eu tava achando que era tipo Akira, que todo mundo acha que é a moto que se chama Akira. Assim. O protagonista é o Akira. É, o Akira. É que nem o Zelda. É. Todo mundo que assiste, nunca leu o mangá ou não viu a obra, acha que o nome da moto, né, é Akira, sabe? Só vê a moto. Assim. Só vê a moto. É muito louco. Como a gente vai ver nossa coisa. Eu gosto de como ele termina as reflexões, ele tipo meio que pensa e fala, é, pois é, né? Pode crer. Eu fico guardando aqui pra mim, em casa, estudar. Mas é, dá pra fazer mano, dá pra você brincar muito, cara, a Bíblia com os X-Men em vários pontos. Tem aquele quadrinho, Deus Ama, o Homem Mata, que o título é só tendencioso, né? Se o título você for ver, não aparece Deus. Ah, não, é que é um termo. Okay. Deus Ex Machina é um termo, tipo assim... Não, Deus ama, o homem mata. Ah, eu entendi Deus Ex Machina. Não, aí eu falei, isso aí eu não sei o que é também, mas eu vejo todo mundo. Nossa, é o Deus da máquina. É quando você tem uma solução impossível pra retirar alguém do problema. Por exemplo, sei lá, os X-Men estão apanhando lá do fanático lá. E aparece, sei lá, todos os Vingadores, todos os heróis Marvel, Suíça Prateada, todo mundo pra salvar eles, do nada. Não tem nenhuma ligação com a história, de repente, bum, aconteceu. Não aparece. É, então, tipo, é uma solução mágica, entre aspas, pra aquela coisa. Então, tipo, eles chamam de Deus Ex Machina. Aí, Jesus ficou esperando Deus Ex Machina dele na cruz lá e não apareceu. Ele tava numa situação ruim. Você vê que Deus é safado porque Deus matou o filho dele falando que era culpa da gente, né? Sim. Tipo, porra, você mata seu filho por causa disso? Ajeita o negócio, tem poder? Ah, não sei, cara. Não sei. Será que Deus não tem poder? Ele só tem visibilidade? Ele tem muito seguidor no Instagram? Meritocracia. Pois é. Ele só tem status. Exato. Nossa, Deus deve ser muito chato, Deus no Facebook. Porque ele deve colocar muito aquelas coisas assim, bom dia, sentindo-se feliz, sabe? Aquelas coisas, Deus seria muito assim. Ele manda imagem de bom dia com gif. Aquelas coisinhas brilhando assim pra galera no grupo do WhatsApp. Vamos mandar passar. Atualizando, eles tinham de quem vai pro inferno. Aquela foto. Bom dia, grupo. Imagina. Nossa, Deus ia muito fazer isso que você falou. Colocar uma foto assim, ó. Você não quer ser o próximo e colocando uma foto dele no Instagram assim, com uma listinha assim, tampando, assim, pra não parecer que tá escrito. Daí as pessoas iam querer curtir, porque se você não curtir a foto, você vai pro inferno. É, tem muito disso, né? Tem uma galera assim, mais famosinha de edição de quadrinhos que meio que faz isso, né? As blacklists aí. Olha aí. Ah, tem altas coisinhas. Opa, aí. A roda do ódio, cara, é o que movimenta o mundo. Por falar em roda do ódio. Mas Barone Gil, de uma coisa, ele falou: o que eu fiz? Sabe que eu odeio? Você lembra que a gente tem esse quadro Sabe que eu odeio? Ah, já foi embora. Então nós vamos. Você tem que falar algo que você odeia. Na verdade, você começa com você pergunta: sabe o que eu odeio? Sim, não, eu tô explicando pra ele já ir pensando. Eu já ia começar, de qualquer forma. Ah, entendi. Isso é tipo Sônia Braga, entendi. Sim, exatamente. Eu não entendi por onde sua mente tava indo, mas. Eu adoro suas referências, velho. É tipo Fusca Azul. Sim, tá, ok. Ainda não entendi da sua linha de pensamento. Você não conhece o Fusca Azul? Eu conheço, então, mas... Não é isso o momento odioso? Sei lá. Não, é pra você falar alguma coisa que você odeia, só. Ah, fale você primeiro. Eu me confundi, esqueci. Ai, ai. Bom, eu odeio... eu odeio gente... Sabe, na verdade, assim, sabe? Eu odeio... Uma coisa que eu não vou saber explicar. Porque, tipo assim, eu acho o tênis um esporte legal. Mas algo no tênis começou me incomoda. Bem. Começou muito bem. Algo no tênis me incomoda. Eu acho que é o fato de que eles jogam de camisa polo. E eu odeio camisa polo. É que não ajuda, né? A camisa polo é quente pra caralho. É quente pra caralho. Então, tipo assim, eu me incomoda ver tênis porque eles estão de camisa polo. Porque qualquer coisa que envolve camisa polo me irrita. O que mais me incomoda no tênis é o... E é esporte de boyzão, porque é muito caro jogar tênis. É, sim. É. Tipo Fórmula 1. Então tênis, eu odeio... Tênis... Qual que é o tênis? É, o da raquete. Não, mas o do... Da raquete grande, o pequeno é ping-pong, né, pô? Ah, tá. Eu tava pensando o... Beisebol. Golfe, eu tava confundindo com o golfe. Nossa, golfe é mais... esporte ricão. Então, e com camisa polo com também. Com camisa polo. É porque o tênis... Sabe, eu não vejo... Não, eu também não vejo, assim, é, não, é tipo... Não, você deve ver, pra você... Pra odiar, né? Nossa! Você vai odiar, eu dei com propriedade. É verdade, então eu assisto só pra falar... Você tem que falar do Guga. Ah, mas o Guga é legal, o Guga é bacana. Mas assim, eu não assisti os jogos do Guga. Ele não é legal, cara. Ele é falso. Olha aquele sorriso dele, mano. Olha! Acusações gravíssimas. Não, eu acho falso, porque ele sempre tá com aquela cara de quem nunca teve problema na vida. Ah, provavelmente... Claro que não, ele joga tênis, velho. É, é, ele usa a camisa polo. E ele usa a camisa polo, aí você entendeu. Você tem que nascer rico pra ser tenista. É que, na verdade, assim, pra ser sincero, a vida é meio pesada do Guga. Eu meio que sei, assim, tipo... Ah, mas deixa, deixa, não vamos... Não vamos, não vamos, não, não, é porque... Como você vê o esporte do seu ídolo? Me explica. Não é meu ídolo. Você sabe a vida dele? O que você tá me atacando? Toda hora, mano. Eu fui te buscar no metrô, safado vagabundo. E ele não deixou descer de busão. Falando, eu odeio quem desce de busão. Mas não, não conta como sabe que eu odeio. 3 pontos. É, eu paguei pra subir. Eu não ia pagar pra descer por causa do bilhete único. Quem é de São Paulo tem um bilhete. É, não. Também não. Ele também mas, não. Mas, tipo, mano, você tem um corpo atlético, cara. Obrigado. Obrigado. Eu fico feliz que você notou. Eu faço academia justamente pra que você note. Obrigado. Obrigado. Mas agora vai você que odeia ou o Gil? O Gil. Então, Gil, o que você odeia? Eu odeio tanta coisa, cara. Escolhe uma, escolhe e, manda uma e manda brasa. Sempre que vem na minha cabeça vem Homem-Aranha 3, mas eu não quero falar de Homem-Aranha 3. De novo, né? É, de novo. Sempre que ódio linka pra mim Homem-Aranha 3. Pensa num ódio mais forte, assim. Algo mais... Não, e pode ser uma coisa bem mais assim que nem eu, camisa polo, sabe? Assim, pode ser um negócio bobo. Eu odeio canais no YouTube que não são de quadrinhos. Tamo fudido. Mas não, não, não. É muito pelo contrário. Se explica aí, tem irmão. Tem um ponto muito bom. Mas não é um ódio gratuito. Tem canais no YouTube de quadrinhos e tem canais no YouTube de cultura pop que só fazem listas de heróis de quadrinhos. Certo. É. Essa galera acha que ler quadrinho, eu entendi. Não, nossa, que isso... senhora, apareceu. Eita, quase que o cara colocou fogo agora. Nossa, velho. Você viu? Caralho. Ai, ai. Thiago quase tacou fogo no estúdio. Explodiu o cigarro dele como se fosse um fogo de artifício. É, deixa claro. Aí ele foi mexer na brasa que tava na mesa e queimou a mão. Foi não, não era brasa, não sabia. Deixa claro que é um cigarro, porque nós tá falando de um monte de coisa que eu achei que a gente tá fumando maconha. Mas é um cigarro, tem maconha, pode ser. Não, no caso, não é. Eu fumo, vamos deixar isso. Ah, você tá acendendo o Banz aí e falou assim, ó. Fogo na bomba! Explodiu o estúdio. Um, dois. Mas o... Canal do YouTube. É. Porque o que que acontece? Tem muita galera que... Como eu vou poder explicar isso sem parecer que é um ódio gratuito, que nem o do Thiago? Porque não é um ódio gratuito. Tem toda uma... Não é arquitetura. Tem toda uma pirâmide que cresce nisso. Os super-heróis começaram a fazer sucesso no cinema. Beleza. Isso automaticamente era pra fazer quadrinhos venderem mais também. Porque a galera ia atrás consumir o produto. É, teoricamente sim. Teoricamente era pra funcionar assim. É. Só que a galera ficou burra. O público ficou burro dos quadrinhos. Deixa eu te dar um spoiler, assim. Sempre foi. Sempre foi. Por que o público é burro? Porque o público, ele não quer chegar em você... E discutir sobre uma história que você leu, que nem a gente tá fazendo aqui agora, discutindo, conversando. Eles querem chegar e fazer assim, tipo, 10 vezes que o Batman cagou no Robin. Se um cara faz um vídeo desse, se um cara faz um vídeo com esse tema, ou com qualquer outro tema bobo, vai bombar. Agora, se você faz um vídeo, tipo, 10 quadrinhos, não, 10 não, sei lá, 5 quadrinhos que você tem que ler, porque são muito bons, do Batman. Ninguém vai ver esse vídeo, porque eles não querem ler. Eles só querem saber, às vezes, que o Batman cagou no Robin. Você entende o ponto? Isso, eu entendo o que você tá falando, eu concordo. Porque, tipo assim, basicamente é... As pessoas querem saber do personagem, mas elas não querem ler, não querem ir atrás. Ela quer falar que manja, ela quer falar que entende. E, às vezes, muitas vezes quer ter o gibi, mas ela não lê. Ela quer só ter. Ela gosta de falar que, tipo... Não que todo mundo seja obrigado a ler. Não é. Assim. Mas, tipo, tem canais que o cara... Descaradamente, eu já vi cara pegar lista de sites... De outro site, eu não vou falar o nome do site, e fazer um vídeo. Ah, e não acredito, descaradamente ele tá lendo a pauta de um outro cara que leu o quadrinho e fez aquela matéria da hora. Aí esse cara tem mais acesso do que o cara que se matou fez. Ah, mas isso rola muito. Ah, eu falo muito. O que você odeia, na verdade, é a ética desses canais. É, e eu posso falar aqui, eu vou jogar agora. Ou a falta de ética, na verdade. Tem dois canais, não vou falar o nome dos canais, mas teve um canal aí que já veio me pagar. Pra me falar dele nos meus vídeos. Uia! porque ele já pagava outros canais de quadrinhos do meio pra divulgar o canal dele. Caralho, mano. Eu dei um sermão nesse cara. Esse cara falou que eu não era humilde, que eu era babaca e tudo, mas não foi porque eu quis ser escroto. Foi porque eu falei, cara, quando eu comecei o meu, eu não paguei ninguém. Eu fui e fiz sozinho. É fácil você ter dinheiro e ter condições e querer pagar pra alguém falar de você, sabe? Então... Quem faz isso, cara, sabe? Pega o nome disso é propaganda. É. Todo o mercado de propaganda é você paga pra falar de você. É que no caso, assim, você começou em 2012, é isso? É. Puta, você tá 5 anos seu canal, cinco tem. 5 anos, falando de quadrinho. E esse cara chegou agora, eu tô desde 2012. Aí esse cara vem me... O que mesmo incomoda é um playboy chegar ali e falar, pô, Lodi, te dou 1.500 pra você falar no final dos seus vídeos sobre o meu canal. Eu falei, não, cara, não vou fazer isso. A gente fala, viu? Por 1.500, velho, a gente fala. Ah, cara, eu neguei e, tipo, tem outros canais, assim, também que vêm em mim falando, pô, divulga meu canal que é de quadrinho. Aí eu vou olhar o canal do cara pra ver se é de quadrinho. E não é, é de lista de super-heróis. É, aí eu falo, cara, se você é um canal de quadrinho, faz review de material nacional, faz review de quadrinho. Sim. Fala do mercado, sabe? Ajuda o mercado, não fica só falando de Batman, dando dinheiro pra Marvel e DC, porque ele já tem, sabe? Então, essa é a minha raiva. Canais que não ajudam o meio e querem pagar você pra você falar deles. E foi raivoso, gostei. Ele representou o quadro, hein? Acho que acabamos numa alta nota, assim. Eu não vou nem... Não vai. Você não tem que conseguir isso, não. Não, o Thiago, o ódio dele é gratuito, mano. Ele por não... isso, então. Você rebateu já. Não é gratuito, cara. A camisa polo é irritante, cara. Ó, eu não vou mentir, porque eu sempre quis ter uma polo. Mas por quê? É estética, né? É, sim. Eu acho camisa assim, manga do Motley Crue, muito mais ofensiva do que polo. Manga do quê? A camisa que o cara me chama de poser. Ah, aquela marca. Não tem uma marca que é um carinha que fica no cavalinho? Polo. Polo. Não, mas tem outro nome. É o nome da camisa, Polo Ralph Lauren. É o nome da marca da camisa. Ah, então, achei que ele tava falando esse nome aí do carinha. Não, é que o Thiago, ele exagera às vezes em ser ridículo, né? E uma camiseta sem manga, de manguinha cortada, na real, né? Sem manga. Ele mesmo não cortou. A regata, ele que cortou. Do Motley Crue, mano. É, da hora. Que é uma banda fora feita pra cacete. Nossa, qual seria uma banda pra comparar que eu não sei? Brasileira, assim. Brasileira? Puta que pariu. Capital Inicial? Não tem. Nossa, não. Capital Inicial é pior que uma feita nesse. Não, não. Engenheiros do Havaí. Não. Não tem um. Não, é que não tem. É, você sabe aquelas bandas dos anos 80? Safadão. Puta, seria mais próximo do que isso. Tá mais perto. É porque eles chamam de banda poser, que era aqueles caras que tinham aquele cabelo que eles armavam com laque, usavam roupa colorida, calça apertada, maquiagem. Você sabe dos anos 80? Você já deve ter visto. É que você é muito novo. Sou de 91. Nossa, quando ele. Caralho! Quando ele nasceu, eu já tava no terceiro colegial. Você vai morrer primeiro, tá? Só pra lembrar. Eu acho que não. Ou não. Você tipo, falou que eu sou... Você reconheceu que eu sou atlético? E aí o Silvio Santos tá aí em forma ainda, né? Ah, mas o Silvio Santos é rico, eu sou pobre, né? Ah, você tem um ponto. Ah, lá viu? Pela primeira vez alguém concordou comigo. Hora de botar ele na berlinda. Gil, onde as pessoas podem nos encontrar? Quero ver listar tudo que a gente tem. Instagram, isso não é um podcast. Não. Já errou? Instagram, isso não é um Insta. Não é um Insta. Sem o isso. É. Twitter, isso não é um Twitter. Não. Não. Não é um perfil. Não é por quê, mano? Porque não é um perfil de Twitter. É, você tem um ponto também. O Facebook, isso não é uma página. Aê! Algum foi de primeira. Sim, porque aquilo não é o Facebook, né? Não é uma página. Não é uma página, tem razão. O ponto que ele tinha do Twitter. Viu? Já, eu faço sentido às vezes. E no podcast, no site, isso não é um site. Isso. Ponto. .com.br. Não, .com. Mas tudo bem. Por que vocês não compraram o BR? Porque o BR é muito mais caro. É muito mais caro e honestamente, assim, tipo, meio que dá na mesma. Porque, tipo, se dá um erro, a pessoa vai pro Google de qualquer forma, daí vai aparecer o primeiro a buscar nós. Então. Tem também o. Isso não é um podcast. Que é isso aqui, onde você tá. Jogar no Google aí. Tem, isso não é um canal. Isso. No YouTube. Agora você pode ser encontrado no Twitter. No Instagram, mas não no Facebook, não encontre o Gil. Mas se você quiser, você sabe... Não, as pessoas vão... Não, mas tem o seu canal, né? Ah, Load Comics. Tem, verdade. Acho que tem, né? É porque eu nunca... Todos os podcasts que eu participo, tudo, eu não tenho o costume de fazer o jabá. Não? Não. Porque, é que a gente já faz o nosso, parece injusto. Exatamente. Não, mas é porque, tipo... Não sei. Cara, seu canal é bacana, a gente tá divulgando por gosto, então fica tranquilo. Então, é por isso que eu vejo como uma comunidade de pessoas que gostam de ler quadrinho. Mas não aí você precisa falar onde a pessoa vai achar isso. Não, vai achar, caralho. Não sei, ó. Mas a gente tem muito ouvinte que é leitor de quadrinho. Aí, é isso que eu ia falar. É. Se você tá ouvindo isso aqui e não lê quadrinho, não gosta de quadrinho, não se inscreve não. Porque... vai só aproveita número. Que você não vai se inscrever no dele, se inscreve no nosso. Porque só vai ficar acumulando número e não vai me dar visualização. E isso pra... Tá, entendo, entendo. Mas normalmente você participa de quadrinho pra falar de podcast... Pra falar de quadrinhos, né? Esse foi pra falar de religião. Não, esse é solto. Esse aqui você fala o que você quiser. Muita coisa boa. Não. Gostou? Gostei, gostei. Dito isso, tchau. Dá um tchau aí. Tchau. Tá no clima. Fala tchau, Baroni. Eu vou mandar vou mandar esse podcast pro meu pai. Meu pai vai ficar orgulhoso que eu lembrei das histórias dele. Olha, eu gostei.